022. 1 critical 022, we just remain in for clear. Copy, XL 022, standing by. Paulo, muito boa tarde, Jesus 4206, 5 KTBF 370 para Recife, pronto para Costa. Sete ingressa Alfa para o portão 09. Alfa 09, 6720. Corrigindo 6720, ingressa Juliette para o 09. Juliette para o 09. Juliette para o 09, 6720. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 856. 56 confirmando, chamou solo. Afirmativo, senhor. Tem informação Quebec para Salvador, para a recepção. 1856 prepara a Puca, transição Caju, número 2, para a cópia, aguarde. Puca, Caju, aguardando, voo no 856. Azul 4206, 5 KTBF 370, também para Recife, pode para casa. Confirmando 4206 da Azul? Afirmo. 4206 não possui o seu plano, para que horário é o seu plano? Plano aqui está 2041, mas a pedido do companhia, deveríamos operar às 2:30. Ciente, todavia não tenho o seu plano. Aguarde um minuto. Ah, mantendo a escuta, vai. O solo Salvador Oxané 6321.3, pushback acionamento. 6321, livre acionamento, pushback em coordenação que pediu solo, chame para o táxi no gate número 6. Vai chamar pro táxi, seu Chané, 632. Portugal 021, ready to copy. Confirm for Portugal 022, you are ready to copy. Sérgio Gustavo 2, acendo identificação, deve manter 2000 direto Duna, altímetro mundo 098. Vigilância radar. 2000 Duna. After Open November 873 until Intel. After S Wild. Flight Level 370, Puka Departure, Zipar Transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Departure from runway 10, after departure, left turn. Squawk code 5141 and departure control frequency 120.8. 5241, chame agora Recife, na frequência 126.0, alterna 135.5, voando direto Vitória da Conquista. O trip 5241. Departure squawk 5141. Departure control 120.8, Portugal 022. Readback correct, call me for pushback on gate number 11, gate number 11, Portugal 021. Call for pushback from gate 11, Portugal 022, obrigado. Sol Salvador, tá 3190, livrou. 3190, Alfa, aportem seu Juliette. Aportará. Da trip 5219, mantém presente rumo por mais 10 milhas da presente posição. Quando então voa com Vitória da Conquista. Gente, trip 5219. Ingressando o Interlagos, o Zulu Juliette Serra. Gente, o Zulu Juliette Serra. Aguarde sua referência para a torre. Um minuto, por gentileza. 3190, ingressa Juliette para o portão 05. Juliette 05, tá 3190. De Barreiras é ideal, 300, ok? Tá presente, tá livre direto pro Barreiras. Ok, pronto, Barreiras, direto. Direto Conquista, da presente, tá livre. Direto Conquista, 5219. Direto Whisky 58, nível 390, realiza o peixe da saída PUCA, transição Caju, decolador no zero com vanda esquerda, o código 5154, controle no 208. O Leader Position, climb between level 360. Turn right, flying direct to Leader Position, go 1399. Protegimento correto, chame pronto no portão 02. Camarão. Pronto pro táxi, seu chamé 6321-82 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, tá alternando com fim. Observando a aeronave da TAM, Airbus 320 da TAM, parqueando no 05, após iniciar o táxi até o ponto de espera da pistão 0, vem de alfa no ponto de espera torre 198, decimal 612, e o ajuste no 08, 6321. Gente, iniciando o táxi, o Airbus da TAM já está parqueando no 5, e a Índia Alfa, ponto espera 18,6, está lá na sua escuta, já está no 1018, chané 632. É uma torre 118, decimal 62, de boa tarde, certo? Boa, vai transferir 18,6, o número de leite, certo? Guarda número 2. Azul 4206.4. Ah, firma, próprio? 4206, autorizado Salvador Recife, Airbus 58, nível 370, saída PUCA, transição Caju, decola da 90, curvando à esquerda, código 5164, controle 208. Lado 370 para Recife, via Airbus 58, PUCA, Caju, decolando da pista 10, curva à esquerda, 5164, transponder 1201, controle de saída azul 4206. Controle 1208. 1208 é o controle, 4206. 1208, corrija azul, 4206. Protegimento correto, chame pronto na pole position. Posição, portão número 1 do patio. Chama pronto na pole. Tripo 54 no 5, pronto, copy. Afirmativo. 54 no 5, autorizado Salvador Ilhéus, via Golfo 677, nível autorizado 140, realiza o perfil da saída Coral, decolada no 0, curvando à direita, o código é o 5146, controle 208. 54 no 5, Detrito, autorizado 140 para Ilhéus, via Golfo 677, decolada 10, com curva à direita, saída Coral, 5496, no transmando 208, está conhecido controle, trepia 54 no 5. Informação em LS, reporte estabilizado no localizador. Reporta localizador, 02. Passaria do 2231, chama agora Recife na frequência 1260, alterna 135, decimal 5. 1260, alterna 135, decimal 5. 355, boa. Está pronto para pushback acionamento, eu guardo na cópia. 55 já tem o plano. Está pronto para cópia? Pronto, já. 755, autorizado Salvador com fins, via Pesolo no meio, restante conforme rota, o nível 360, realiza o perfil da saída da El, Leda Bridge, decolada 10, curva à direita, achando o código 5106, controle 208. Positivo. 60, Pesolo no meio, El, Leda Bridge, curva à direita, pode colocar 10, 5106, El, transponder, 1208, é o controle, está pronto para pushback acionamento, posição 8, 1, 755. Nível menos 08, chama pro táxi, o 1755. Deixa lá, 1755. 01, boa tarde, acione identificação, desça e mantenha 2000, chegada Bonf, 1018 no altímetro, gol no 601. 2000, chegada Bonf, com 1018, gol no 601. Siga Charlie Foxtrot Juliet. Charlie Foxtrot Juliet. Está 9 minutos para a posição coronal. Repita a modificação do plano de voo durante várias horas. Que virá no nível 105. E autorizado da presença direto na proa de Batista. Diante de Papatão. Ok, plano modificado para regras de voo visuais. Aos 1021. Nível de voo 1.05. Mantém ainda a aerovia Golf 677, aguarde modificação da rota. Vai manter o eixo da aerovia, aguardando. Traga o Foxtrot Juliet, vibrando uma centena para 1.05. Ciente, o Charlie Fox Juliet. Boa tarde, controle de Salvador, Oxané 6321, decola na sua escuta, cruza 2.900. Boa tarde, 6321, no contato radar vigilância, estou autorizado direto ARPO, mas um direto ELEFA vigilância. Direto ELEFA, vigilância, chamei 6321. 1399, chame agora Recife, em 125, decimal 1, boa viagem. Recife, chame 125, decimal 1, have a nice job, go 1399. Afternoon to a nice trip. O Charlie Fox e Juliette, informe o rumo ideal para Ipatinga da presente. Aprovando Ipatinga e vamos para o ideal 23. 2, 3, 5, ciente. Meu Mike Charlie Yankee. Olha, quanto é esse visual, confirme o setor que regressa. O setor que o senhor está procedendo. Azul 4206, posição 1 para pushback e acionamento. Boa, Azul 4206, é o número 3 no setor, previsão de 5 a 7 minutos. Ok, aguarda 4206. Pelos corredores, após ingressão no corredor Interlagos, Mike Charlie Yankee. Estabilizado visual número 2. Gente, o número 12, torre 118-62, é bom pouso. Obrigado, boa noite. Papapapa, triplo Vitor, passa 130 e chama agora Recife, na frequência 125, decimal 1, tenha uma boa viagem, boa tarde. 125, Ouro, obrigado, boa tarde, triplo Vitor. 155, temos 144 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternamos Campinas. Recife, à direita, Indy Alpha, com a espera 2186, altímetro 1018, tem uma voo. De Alfa 26, obrigado, Alfa Serviço. Para o táxi, Golo 935, 1, 2, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, direita Indy Alpha, com a temperatura 18.6, altímetro no 018, tem um bom voo e boa noite, manobra 25. Indy Alpha, manobra 0, 2, 79, 35, voo, boa. Paulo Golden 856, estacionamento na posição. Guarde, boa noite, 56, guarde, só um minuto. Controle Salvador, boa tarde, Sané 6143, informação Quebec, descendo na Bolsa, na Adolfo. Boa tarde, 6143, aciona identificação. Desce e mantém 3000, altímetro 108, via chegada Bonfi. Ok, desce via chegada Bonfi para 3000 pés, 1018 no altímetro, Sané 6143. Vai. Bate 3 para o posto de estacionamento. Bate 3, 354 no 5, aguarde mais um minuto para iniciar. Bate 3, escuta, aguarda. Salvador, Tampa, 56 no portão 2, está livre, chame táxi. Livre o 2, chamará para o táxi, boa noite, 57. Boa tarde, informação Quebec. Copia o nível 380 para Brasília. Confirma, 380 para Brasília. 57, Brasília, nível 380 está autorizado via Pesulo 17. Coluna 10, com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa, aciona 5160, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, no 380, Ampezulu 17, a saída 10, curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Elefa, 5160, controle 12080, tá 3567. Vai pro São 10, time pronto, pushback tá 3567. Parágrafo pronto, tá 3567. Chamando a 321, passão no 40, rumo de Elefa. Chama agora Recife, na frequência 126, decimal 0. Boa noite, bom voo. Gente, Recife agora 260, Chané 6321, obrigado, uma boa noite. Paulo Salvador, voo 1692 de novo. Nano 2, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette. 5 para 0 para estacionamento. 935, boa tarde, contato radar, direto Elefa, vigilância. Autorizado, direto Elefa, vigilância, gol 1925. Papá Romeu, Charlie Fox, Trote Juliette. Serviço radar encerrado, passando coral, mantenha 105 visual. E chame agora Ilhéus, 120 decimal 1, Charlie Fox, Juliette. Pronto para o táxi, 145 a bordo, altera Natal, história do Sérgio Alto. Alfa, altimetro 186, altímetro no 08, bom voo, boa noite, comércio. Alfa, altimetro 086, 18, boa noite. Número 2, agilizando via Juliette, portão 02, observando a liberação do Boeing da companhia. 7, via Juliette, 02. Autoriza, estimado por 4206. Relação veio para o solo após o parqueamento à sua esquerda do Boeing da Gol no 02. Após, inicie, chame táxi azul 4206. E após a aeronave vai parar no 02, inicia 4206. Corrigindo a nossa autonomia de 4 horas aqui. 24 horas, estou bem. Tem condição de aguardar 30 segundos a passagem retaguarda do ATR para o ponto de espera, está prosseguindo? Afirmo. 5415 prossegue, parte principal agilizando, Indy Alpha 118.6 no ponto de espera, altímetro no 08, então bom voo, 5415. Agilizando, Indy Alpha, ponto de espera 18.6 e 108, sente, 5415, obrigado, boa noite. Após o ATR, o azul 4206 está livre no 01, chame táxi. Após a passagem da aeronave da TR, azul 4206 está livre, que espera. Então, falei, tá. Estabilizando na IRS, segundo a meia, zero. São 10, são 3567, está autorizado, chame táxi. Autorizado, se puder, está na meta, 3567, chame na meta. controle Salvador, Xanem 143, solicita voar direto o inferno. Ok, Cisco. Está livre, desce para 2.000 pés, altímetro 10118, autorizado, final ILS. Ok, descendo para 2.000 pés, 10118, voando externo, autorizado ILS, Oceaner 6143. Controle Salvador, boa noite, gol 1856 na Puca, Aracaju. Sente gol 1856, contato radar na decolagem, vigilância, direto Puca, o gol 1856. Direto Puca, gol 1856. Livra 150, chama centro Recife em 1260, boa noite, bom voo. 1260, uma boa noite, bom trabalho, bom trabalho. Azul 4206, 107 a bordo, 3 horas e 26 de autonomia, alternando Maceió, pronto para o táxi. Índia Alfa, com esperação 1886, altímetro 1018, então bom voo, boa noite, Azul 4206. Índia Alfa, 1286 Torre, 1018, altímetro Azul 4206. Autoriza o CNM 143 descer para 1700, está visual com a região. Isso está livre, 1143. Descendo 1700, 1143. Boa noite, Livrão 601. Alfa, porta 2 Juliette para ingresso. Alfa, porta 2 Juliette para ingresso, também 0. Quando Serra Brava Mike, o controle acione identificação, desce e mantém 2.000 pés, 1018 no altímetro. Dá o presente, voa direto Duna, Serra Brava Mike. Direto Duna, 2.000 pés, Serra Brava Mike. Passando agora o externo, torre 118-612. 118-612, CRM 143.